E essa vai especialmente ao meu parceiro, galerinha SPA, o futuro deputado federal. Tudo chegou pra ficar. Bora, meu parceiro Cezinha, Boteco de Cezinha, Itaguaçu, Bahia. Fala pra mim, diz que não é verdade, que entre a gente ainda existe amor. Você não tá vendo que estou com saudades? Não foi a primeira vez que a gente brigou, que eu não aguento mais dormir sem você. Me aceita, vai, vou saindo agora pra te ver. Porra, eu te amo demais, não some, não some, por favor. Porra, eu te amo demais, responde, responde, por favor. Porra, eu te amo demais, não some, não some, por favor. Porra, eu te amo demais, responde, responde, por favor. Meu parceiro John John de Bichuna, o homem que ouve no audio 24 horas por dia. Meu parceiro Igor CDs de Brasília, estourador. Fala pra mim, diz que não é verdade, que entre a gente ainda existe amor. Você não tá vendo que estou com saudade? Foi a primeira vez que a gente brigou, que eu não aguento mais dormir sem você. Me aceita, vai, vou saindo agora pra te ver. Porra, eu te amo demais, não some, não some, por favor. Porra, eu te amo demais, responde, responde, por favor. Porra, eu te amo demais, não some, não some, por favor. Porra, eu te amo demais, responde, responde, por favor. Tom.net, divulgações, Jaenderson, CDs e Umburanas, Equipadora Serginho Som, Custa Divulgações, Estação da Rocha, Portal da Rocha, Gustavo Gravações, Zé Ovo CDs e o Chão CDs, Central da Sofrência. Segue o Brabo da Rocha. Você não tinha um homem sem coração, bebê.